bus control 20 decimal 8, Cox 5545, trip 9949. Trip 9949, clear Cuiabá flight level 380 via Upper Zulu 17, Formosa Upper Whiskey 10. Runway news 10 after takeoff, right turn, Arbor departure after Leco. Salvador departure flex 120 decimal 8, Scott code 5545. This is trip 9949. Okay, after Arbor, flying at left position. Echo Lima, Echo Fox Alpha, report to push and start up trip 9949. Left position, Lima Echo Fox Alpha. Echo Lima, Echo Fox Alpha. Roger. Floriane. Puxa, Bravo, Ixi, Procopio. 300, Porto Seguro, autorizado, decola pista 17, curva direita, saída da El Leda, pós direto, controle 120, décima 8, acena 5550. Correto, reporta pushback e acionamento, Ixi, Bravo, Ixi. Confirmando isso pra vista, precisa dar autonomia? Precisa nada, obrigado, será que acabou? Olha isso, Leão. Leu. Complete a aproximação, torre 186. Torre 286, 176714. Posição? Manterá a meta geral. O Xanama 13 no 3 levou uma boa. Xanama 13 no 3, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, no 3. Cabe 74, com aproximação, guardando pista livre, altímetro no 018, informa o Airbus Satan, iniciando rolagem, cabeceiro no 0. Gente, aguardando autorização de pouso, Juliette 6748. Passou o Sierra Vitor 372. Gente. Sete quatro oito, da web, pouso autorizado, sobe cera 10, entra no 70 graus, 9 horas. Livre pouso, pista 10, objeto 6748, baixo travado. Prossiga. Prossiga, você não vai ficar atento ao tráfego da Azul que está posicionado aí no pátio? Assim que o mesmo iniciar o táxi, eu prossegue para o 04, ok? Ok, pós Azul, inicia para o 04, 6313. Você vai dar? Vai voar na proa de Itácio para ingressar na chegada Mari. Reportando para o ideal de descida. Vídeo na proa de Itália para a chegada Mari, o Juliette Sanguzu. 9949 and ready for pushback and startup engine is pods 01. Corre o Xenai na 201? Na 201, ali mantém. Ah, ali mantém na 201. 81 stand by 1 minute, ok? Trip 9949. Stand by 1 minute, trip 9949. Está 3662. Está 3662, vigilância, sobe ao 370, saída Puka. 370 Puka, 3662. 48, solo ao 56, libera direito, chama solo 1219. 219 direito, leve 5767. pessoal no UF 6748. 748, via Alfa, Papai Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 6748. É 201, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 80 graus, 89. Iniciando, Ocean 6201. Ocean 6310, ponto 0 para 1. 6310, ali mantém. Ali, aí mantém 6310. Airbus 320, Alve Avianca, has parked gate number 04. After the traffic cleared, push and start, gate number 1, call me red for taxi. Report ready for tax after the Avianca Airbus 8330. Start our pushback with a ground stop, 39949. Maravilha. EV58, Recife, 1245. For taxi, call 118.6. For taxi, 118.6, 9949. Delta Chan, ponto 0.9. Após a rolagem do chanelo, será ali mantém. Após a rolagem do chanelo, será ali mantém. Com a Delta Chan. O chanelo 6201, decola ao 58, chega agora o controle no 208, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho, boa noite. Controle, Salvador, muito boa noite, Ocean Air 6201. 6201, subindo a tenda 360, saída da EL. 360 da EL, autorizaria se eu podia te reservar direto, bridge 6201? Autorizado da EL. Tudo da EL, 6201, obrigado. Salvador, 39949, request. Rubber, push and start, call right for taxi. Oh, roger, understood. Clear for pushback and start up. Please, can you call the finger operator? It's up here. Very good then. Oh, thank you very much. Not at all. Do táxi até a papá, chama na papá. Ok, Recife 2545-2085 para o TAN 3662. Obrigado, boa noite. Patrão, o GX está no Zulu, ponte de descida. Desce para o 050, GX está no Zulu. 50, está no Zulu. Obrigado. Controle Salvador, Chanel 6310, passando 1700 na POCA. 6310, sub mantenha, 350, sai da POCA, vigilância. 350. Whisky Bravo 87, mantenha o ponto zero. Azul 4071, livre decolagem, cabeceira 10. Vento 180 graus, 8 nós. Livre decolagem, 4071. Golf Lima Oscar, ciente, aguarde. Mike e Juliette Charlie, autorizado, táxi está através do portão 5. Chame-no através do 5. Oscar, prossiga. Que mantém? Mantendo 90. Tem condições de manter até Duna? Com certeza, amigão. Tá pronto, se puder, né? Pode incrementar, né? Autorizado 2.000 pés, proa de Duna e responsabilizado na LS. 2.000 Duna, vamos incrementar, amigão. Estamos com pressa de chegar em casa hoje. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, passando 1.500 pés. Boa noite, 4071 da Azul, submantenha 360, saída da EL. Saída da EL, Lê da Azul 4071. Controle, boa noite, 3305 da TAC, da informação ativa. Boa noite, TAN 3305, vai descer para o nível 050 na chegada a Mari. 050, Mari 3305. Mantenha a posição, através do 5, Mike Juliette Charlie, informa que estou com o tráfego da trip iniciando o push, ela prosseguir como número 2, tá ok? Quem está observando o número 2, mantendo a posição. Afirmativo, observando mesmo, assim que o mesmo inicial tá, pode seguir a retaguarda, no ponto de espera vai manter a minha frequência. Seguindo a retaguarda. Trip 9949, pronto para táxi, POB 37, autonomia 523, alternando Campo Grande. Táxi autorizado via India Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. India Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência, o trip 9949. Dia 1251 e alternar 13325. 251, 3325, boa noite. Que Bravo Whisky, ao alinhar, o senhor tem condições de decolar de imediato? Então, ao alinhar, tem livre decolagem. Vento 180 graus com 08 nós. É 310, vai chamar o centro Recife em 12545 e só que talvez o Pro de Aracaju. Ok, então, 2545, falou. Nove, nove, quatro, nove, no ponto de espera pronto, cabeceira 10. 9949, ali mantém. Ali mantém. Salvador com 1604. 604, chame 18.6, por favor. Qual a frequência? 118.6, 118.6. 104. Equador, vamos no 804, vamos pra cópia. 804, um minutinho, cópia. Guarda. Whisky Bravo Whisky, decola 06, chame controle em 1208, bom voo. 1208. Bom 604, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1604. Autoridade Fortaleza, nível de voo 370, via perfil 19, subida Momo Frote, curva esquerda após a decolagem, o código é o 5552 e o controle 1208. 300, reserva da El. Subida ao 300, nada é. O Whisky Bravo Whisky não teve condições de reportar a torre, mas avistou um cachorro cruzando a pista 1735 agora, pouco antes da decolagem. Obrigado pelo reporte, mas iremos informar a torre nesse instante. Obrigado. 039949. Aguarde. Copiou o cruzamento do 1604? Confirme. O 1604 cotejou autorizado a Fortaleza, nível 370, saída Mono, transição Frote, Lopers do 19, curva esquerda, 5552-1208. Tá correto, chama pra puxa acionamento, o gol 1604. Chamará o 1604. Tchau, trip 9949. 99949, autorizado, decolagem cabeceira 10. Vento 190-89. Autorizar a decolagem para o trip 9949, pista no zero. Juliette Charlie, tá pronto? Pronto. A linha mantém cabeceira 1-0. E mantém 1-0 mais de Juliette Charlie. Controle Salvador, azul 4209, boa noite. Controle Salvador, azul 4209. Trip 9949, decola 09, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, boa noite, bom domingo, bom sábado. 1-0-1-8 é o ajuste. 4.000, bom, fico 1.018. 4.209, informa que perdeu o contrato com o retífico. Será reportado, 4.209. Certo. Salvador Departure, good evening. Trip 9949, airborne with you. Good evening, 9949. Flight maintain 380, perform airborne departure. Airborne departure 380, trip 9949. Responsible for the present position, right turn, direct direct the left. Em 1-2. 5-1, alternando 1-3-3-2-5. 2-5-1, 1-3-3-2-5, azul 4071. Você está com algum ajuste para o 4209? 1-0-1-8, ajuste. 18, obrigado. Salvador, trip 9949, it's possible fly direct to Lepa with visual conditions. Yeah, side to direct to it. Arbor Lepa, correction, Lepa position. Direct to Lepa position, trip 9949. Whisky Bravo Whisky, com quem é a razão que entrega na saída, Bida? Está entregando no momento 3.000 por minuto, pode aumentar ou diminuir, conforme o seu critério. É... Inicialmente você pode manter a razão de subida. Forma aeronave à sua frente, 12 horas, 12 milhas, a aeronave está passando 80. O nível final é o nível 380 dessa aeronave com a mesma rota. Escravo eficiente, tá... vai manter a razão então. Tem a aeronave, não esquece. Bravo isso, que chame o centro Recife, a frequência 1-3-3-2-5, alternativa 1-2-5-1, bom voo. 3-3-2-5-2-5-1, obrigado, boa noite. A 3-3-0-5 vai prosseguir para 2.000 pés, ajuste no 0-8, reposta estabilizado no ILS. 2.000 no 0-8, reportaremos no ILS 3-3-0-5. Mike Juliette Charlie, da Cola Zona 2, chame controle no 208, bom voo. 208, boa noite, Mike Juliette Charlie. Controle Salvador, boa noite, Papa, Papa Mike Juliette Charlie. Passa o nível 3, tá passando 3.500 agora. Boa noite, Mike Juliette Charlie. Subiu uma terra até zero, saída da El. Saída da El, confirma o nível. Confirma ascensão para o nível 400 Mike Juliette Charlie, obrigado. Interceptando o custo do localizador, o Juliette Tanguzulu. Juliette Tanguzulu? Positivo. Se quer pousar na 17 ou na 10? 17, amigão. Tá, infelizmente a 17 está intraticada. A aeronave que decolou anteriormente avistou o animal e realmente os bombeiros agora estão tentando capturá-lo. Então, por esse motivo, o senhor vai ter que prosseguir para 1-0, pista 10, ou manter espera. Não, sem problema, 1-0 então. Copiado. Chame torre, 1862 e compulso. 1862, obrigado. O animal estava em chamas? Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, boa noite. Reporte externo, baixado e travado, vento, noite 0 graus, 10 nós. Positivo, Tango Zulu. Estamos na baixada travada, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, povo autorizado, cabeceira 10, vento 190 graus, 9 nós. Poderia confirmar o pátio de China após o pouso? Parada para Itália, amiga. Ciente, obrigada. Nada. 1018, chama estabilizado, 4209. 399-49, call now Recife, 1260, if unable, 128.8. Roger. Receive center 1260, negative 1288, trip 9949, thanks so long. You too. Mike Juliette está passando agora nível 150, vai chamar o centro Recife em 133-25, alternando 1251. 3325-251, boa noite, Mike Juliette. Boa noite. Web 6747, portão 9, autorização Guarulhos. 6747, chame 18.6, por favor. 18.6, obrigado. Web 6747, portão 9, autorização Guarulhos. 6747, flora autorizado para Guarulhos, níveis de voo 360, via Pesulu no meia, BHZ e após conforme a rota do plano. A subida da El, Leda, Bridge, Bridge intercepta Pesulu no meia, com a primeira curva direita após a decolagem, 5563 é o código e o controle 1208. Autorizado Guarulhos no 360, via Pesulu no meia, BHZ, Bridge conforme a rota do plano, na saída da El, Leda, Bridge. Decola a curva direita, 5563-208, 5763-5563, está correto, o código transponder, chame para pushback acionamento. Chama lá, obrigado. Soro, chama 6313. 6313, um minutinho, cópia. Ok, na sua escuta. Chame em 186, por favor. Os 17, libera a direita e me chame antes da Juliette. Isso, repassará antes da Juliette, segundo. Doutora, 39947, a gente teve que atrasar o nosso feedback em acionamento. Queria confirmar o seu plano de trabalho bem. O 9947, só quer saber se o plano do senhor ainda está válido, é isso? Afirmativo. O 9947. Tá, graças. Poxa, 10.6313, pronto, copia. Prossiga. Autorizado Guarulhos 360, via Pesulu no meia, BHZ e após conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Bridge, Bridge intercepta Pesulu no meia, atirando o código 5564 e o controle 120.8. 360, São Paulo, Guarulhos, na Pesulu no meia, decola da El, Leda, Bridge intercepta a Pesulu no meia até BHZ, 5564 é o transponder, 208 é o controle, o Oxanã 6313. Na posição 4, vai chamar pronto. Correto, chama para pushback acionamento. Amarelo. Torre, boa noite, 3305 na final, uma milha do externo, passado checado. 604, posição 2 autorizado, chama para início táxi. Autorizado, chama na 604. Estamos aqui, 99, 47.7. São 3305, você não me escuta? Afirmo, na sua escuta. São 3305, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento 180 graus, 89. Teve pouso na 10, 3305. Trip 9947, estou ciente da solicitação, aguarde para pushback. Aguardando, tudo certo. Já estamos o Lu, táxi autorizado, ingressa no pátio principal, cruza o pátio principal, que é Lima, mais Quebec, chame na Quebec, cruzamento. Reduza para aproximação, chame torre 18.6, Mombolo. 18.6, obrigado.